previously on this podcast. O que foi, amor? Ah, o pessoal do trabalho tá falando que você tá grávida e que o filho não é meu. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular. Olá, ouvintes que desejam se embrenhar na mata, caçar de pés descalços para fugir do esporro do mundo humano e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas e discos tão introspectivos e na deles que são quase ermitões musicais. Hello, darkness, my old friend. Bandas, estilos e álbuns para você ouvir enquanto picota aquele fumo de rolo cercado de duendes, cogumelos, técnicos de TI e outras criaturas silvícolas solitárias. Ninguém tem paciência comigo. A cada Som no Caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e largarão essa vida atribulada e corrida dos centros urbanos em troca de uma mais simples, filosofando enquanto estudam o crescimento das alcachofras. Bem louco! Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que eu gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas contar a passagem das estações enquanto assiste gnomos tocando gaita e passarinhos azuis mandando ver no piano, comente no site blablablablo.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tweetada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com/teatroescuro no Pensador Louco ou no Google Plus em google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes para mim, mas eu engasguei com um capim que desceu errado, não tem ninguém à volta para me socorrer e eu vou morrer sozinho sentado num formigueiro. Então morre, diabo! E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou num casebre de pau a pique levando um som bonito para impedir que os barbeiros te chupem o sangue. I never drink. Bem. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e simbora tecer hinos e poemas para o musgo crescendo atrás de nossas orelhas. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do cemitério, o episódio de hoje veio mais calmo, pensativo e gostoso para caber bem nesse outono confortável e cuticute. Só finge, dá raiva. Ao contrário da porrada de blues com hard rock do episódio passado antes do especial. Mas convenhamos, a gaitinha do último episódio, aquele antes do especial da banda russa, foi tão fofa que eu decidi destacar sua presença um pouquinho mais. Vamos revirar. Mas antes de entrarmos na bucha propriamente dita, vamos antes para rápidas microfonias, os recadalhos habituais e alguns novos rodeando este podcast em minha pessoa. Mais rápido mesmo, que esta sessão estava se alongando demais. Que barulho horrível! Por acaso você é surdo, é? Muito bem. A primeira microfonia é para lembrar do nosso grupo no Telegram. Vocês querem trocar ideias sobre episódios, falar abobrinhas e fazer parte do povo doido que ajuda esta porra a continuar? Não sei, talvez, quem sabe? O endereço é telegram.me/pensadoresloucos e espero todos lá. Está no post o link. A segunda microfonia é para agradecer aos padrinhos maravilhosos que me impedem de pular da janela e olha que eu moro no térreo. São eles: William Lopes, o vulto do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do UltracomboCast, Caos, do Macaco Urbano Podcast, Renato Petilli, de Santa Catarina, Florianópolis, se eu não me engano, Flavinha Bayer, Diego Fávero, Rogério Bittencourt de Miranda, do Rio de Janeiro, Diego Melo e José Paulo Neto. Vocês são todos foda. Agradeço muito a todos, de coração. A ajuda de vocês me ajudou muito a continuar. Eu sei que atrasei pra caralho este mês com os episódios por causa das chuvas gigantescas aqui que me fizeram desmontar a casa toda com cagaço de inundação, porque o risco era iminente e eu não sou tão corajoso assim de querer gravar debaixo d'água. Com todas as ondas do mar, ele é muito poderoso! Mas volto a dizer que eu devo muito a vocês. E para quem quiser ajudar, como sempre, com valores de R$1 para cima, eu faço uma doação única ou mensal pelo Padrim ou pelo PagSeguro e mantenha os casts rolando, que não se arrependerá. Vocês são a maior prova de que eu não sou só um fudido em quem ninguém acredita. Ou talvez eu seja, mas aí eu tenho vocês para usar em minha defesa. A terceira microfonia é para lembrar que as canecas oficiais do Som no Caixão e do Desleituras estão aí bombando. Peçam já as de vocês. Produzidas pela Uai, elas têm uma qualidade absurda, um preço camaradão e tenho certeza que vocês gostarão. Gente, não é porque são minhas canecas não, elas são foda mesmo e a qualidade é impressionante. São canecas para definir caráteres e eu digo isso sem medo. Aliás, falando na Uai, eu fiz recentemente uma série baseada nos grandes ícones de super-heróis para eles e ficaram muito foda. São séries de canecas com personagens da Marvel, DC, Jovens Titãs, aqueles do Cartoon Network e olha, não é porque a arte é minha não, mas a qualidade de impressão e o material da Uai tornam o produto final excelente. Links para tudo que vocês possam precisar para cair dentro e tomar aquele café, chá ou cachaça com personalidade estão no post. Caiam dentro com aquela abinha poderosa. Agora, a última microfonia é só para dar um recadalho assim da minha agenda passada, desses tempos aqui que eu andei meio sumido. Eu não posso nem vou deixar de falar que nesses tempos eu fiz um monte de perambulações e caminhadas pela podosfera e apesar de meu trabalho extremamente duvidoso como podcaster, fui chamado para participar de alguns. Vocês sabem como é, podcasts que apesar de talentosos, de vez em quando decidem arriscar perder toda a audiência ao me chamarem para participar. Sendo assim, estive no Turno Livre 23 do Papo Canela Podcast falando sobre rock farofa e foi muito, muito, muito divertido participar. Nunca antes na vida eu pude soltar os cachorros sem medo de apanhar a respeito desse estilo e ficou excelente. O Papo Canela fala de futebol e o Turno Livre é mais um esporádico rumando por outros assuntos. E eu recomendo então tudo que o nobre host Felipe Canela produz, que é muito bom. Eu acho ele tão fofo. Além disso, eu também fui chamado para, junto com o Dr. Sebs e o misterioso Garcia, ambos grandes amigos e figuraças, a participar do louquérrimo Apenas Um Cast número 57, sobre a revista Mads no Brasil. Loucura, loucura, loucura! Relembrar tudo que essa revista mudou e fundou nos quesitos de humor, irreverência e referências na cultura daqueles que tiveram o prazer de conhecê-la foi bom pra cacete. E quando eu vivi achando que já tinha chegado no ápice da minha falta de talento como podcaster, também fui convidado a participar do Sexta News, do Sexta Cast. O podcast do Sexta Meia-Noite. Cambada de doentes, eu tenho que falar, eu sou fã do Sexta Cast há anos. Afinal de contas, eu nunca neguei pra ninguém, eu sou uma putinha de filmes de terror bem feitos e ter sido convocado pelo inoxidável Evandro Sal pra gravar um programa foi bom demais. Todos os links estão no post, menos este último porque o programa não entrou online, mas assim que entrar, eu divulgo com muita honra. Acompanhe o Papo Canela, o Apenas Um Cast e o Sexta Cast, que são verdadeiros exemplos de podcasts perfeitos, apesar de terem me chamado a participar. Mas agora já chega que eu estou agitado demais e quero curtir um pouco a vida boa, porque Santa Catarina está mesmo para virar um gigantesco pântano inundado e eu quero deitar na canoa. Para o nosso episódio 61, eu precisava de um som que fosse calmo, mais inteligente, suave, mas consciente. E na falta de achar algum som pop, mela cueca, baladinha, vem me dar um chamego que eu tô carente, eu caí mesmo no folk. Sim, ouvinte do cemitério, esse ritmo que celebrou nomes clássicos como John Baez, Bob Dylan, Nelson Ned, de qualquer forma, minha intenção neste episódio é falar desse ritmo que mistura tão bem poesia, minimalismo sem firulas e cabeças pensantes. Mas não qualquer folk. Eu bem poderia simplesmente largar nas orelhas de vocês um folk de raiz, bem tubérculo, de voz e violão, que faria vocês terem lindos sonhos com Chico Bento. Mas o que eu quero é vocês bem acordados para curtir esse som, porque ele é encorpado, engajado e poético para fazer pensar enquanto vocês ficam catando bichos de pé. E não é pra ficar de pé catando bicho, é catar bicho de pé. Pra vocês urbanoides que nasceram só na cidade grande, bicho de pé é uma porra que dá no dedão e coça pra caralho. Embora eu tenha tentado incansavelmente encontrar o folk de maneira livre no Japão ou na Lituânia, pois sempre tento conhecer bandas tocando estilo fora do país onde este nasceu, acabei indo mesmo parar na boa e velha terra do tio Sam. Vocês sabem, aquela terra do Mickey Mouse e do mato, dos patos Donalds triturados em nuggets e dos patetas na política. Portanto, dessa terra onde os faroestes nasceram, mas foram definidos mesmo na Itália, em nosso episódio 61 faremos a audição e resenha do álbum Bye Bye Blue Bird, do cantor, compositor, multi-instrumentista e caçador de jacarés Barefoot McCoy, começando pela faixa de abertura Already Flown e daí partindo em diante. Portanto, ouvinte do cemitério, tirem esses sapatos apertados, abram essas camisas sufocantes, inclusive as moças. Só pensa naquilo. Deite-se na rede e vamos contar os pirilampos passando zumbindo pelas orelhas. Maestro, pare de picar esse fumo que isso é proibido por lei e som no caixão. City lights so bright all start to look the same. Blind me from the memories of the place from whence I came. Everything I've seen and heard and felt does not compare. You take me at my word when I say I've been everywhere. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, far you know, I'll be coming on back home. Down in Rotterdam and cashed in all my chips. They kicked me across the ocean to the town that never sleeps. Turns out if you play the game, you better play for keeps. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, more you know, I'll be coming on back home. Mexico and all the wild west, Oklahoma, Texas, Utah, I've seen all the rest. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, far you know, I'll be coming on back home. Criaturas piolentas do Capim do Brejo, me escutem aqui. Esqueçam Bob Dylan, esse cantor menor que não levanta da cama nem para receber prêmios. Mandem Woody Guthrie voltar a arar o campo e se liguem num som que carrega muda de roupas numa sacola pendurada em cabo de vassoura sobre os ombros para pegar a estrada e andar. Vou por aí a procurar, pra não chorar. Porque é exatamente disso que essa música fala, de pegar a trilha, aberta a facão e rumar sem rumo, por qualquer lugar, de pés descalços, que é pra não gastar as solas das havaianas de camelô. Uma canção sobre a vida a esmo, por aí, trocando causos com o povo perdido, lugares esquecidos, sem lenço, sem documento. Vagabundo é a puta que o pariu! A mistura do som que o Barefoot McCoy faz se apresenta já na primeira faixa do álbum e canta a pedra do que virá em seguida. Um popurri, e eu nem sei direito o que essa expressão significa porque eu não falo francês, de blues, folk, soft rock, com aquele ritmo calmo, mas contínuo para não deixar a andança cair. Esse som me jogou rapidamente para trás no tempo. Deu um impulso para todo aquele movimento musical que ajudou a fundar a geração dos hippies, sujos e piolentos do Woodstock. E foi o que me fez curtir o trabalho desse cabra tanto desde o começo. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Agora, Barefoot McCoy é um ermitão musical sucinto de poucas palavras. A maioria dos verbetes que ele dispara vocalmente está em suas poesias e versos, mas vamos tentar falar um pouco dele ainda assim. Abrindo o site do cara, porque não é porque ele faz esse som do brejo cheio de referências indígenas que ele não tem o direito de ter um site, caralho, sua bio curta e rasteira diz o seguinte. Barefoot McCoy é um compositor e musicista estadunidense. Sua música é categorizada por letras extremamente pessoais e distinto requinte musical. O mix de gêneros no qual ele atua é composto de folk, rock, blues e sons acústicos que evocam o brilho do passado e semeiam a esperança no futuro. As letras de Barefoot McCoy refletem seu amor e dedicação à natureza, à vida simples e os valores que mais admira, como sinceridade e paz. Ou qualquer outra coisa assim. Como eu disse, mais pré-hip impossível. De qualquer maneira, não vou me perder em traduções mal feitas de biografias curtas, porque eu quero mais um pouco de música para me tirar da cabeça o fato de eu estar cercado de ursos famintos. O urso tá me atacando! Tá me atacando! Vamos ouvir agora a segunda faixa, Call, e depois falamos mais um pouco. Segue daí. I see that white sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments, I was yours and you were mine. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring down at countless palm trees shrinking into none. Top down with the blue skies glowing, filling life with light. Wind ran through your long dark hair, oh baby, what a sight. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? When we parted ways somehow, I knew I'd never see times like this again, when we were careless and so free. I kissed you goodbye and missed you oh so terribly. I never forget the promise that you whispered me. Cali, Cali, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Cali, Cali, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Cali, Cali, won't you make a place for me somewhere? Won't you save a space for me somewhere? Won't you make a place for me somewhere? Muito bem, muito bem. Pare imediatamente de se masturbar olhando para striptease de bichos preguiças e tenha um pouco de decoro os seus abestados. Eu chamo o Capitão Planeta e vocês estão todos fodidos. Espera só. O nosso mundo está em perigo. Continuando. Se a primeira faixa era mais animadinha, dava aquele tchan bonito para começar a ouvir o álbum, esta já está mais pros moldes do folk tradicional. Ainda tem o pianinho e os bongos para não negar seu pezinho na geração Flower Power, mas é claramente uma canção introspectiva de gente que fica vendo o trem passar. O tipo de música que você escuta enquanto vê o entardecer chegar na serra, esfregando entre os dedos do pé para esfarelar aquelas frieiras bonitas. Assim... calmo e despreocupado com o andar do gado cagando e andando pelo pasto inteiro. E não tem banheiro. Porque eu considero o folk o estilo perfeito criado fora do Brasil para se viver os momentos filosóficos que todos temos de vez em quando. Vocês sabem, aqueles momentos em que as contas já acumularam, os relacionamentos estão frios, só tem reprise na TV, volta e meia alguém diz que Bolsonaro é a solução, promessas de guerra pipocando a toda parte e você só quer ligar o foda-se. I guess we both know that isn't going to happen. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Quando a pinta o pio, o telefone nunca toca e as mensagens do WhatsApp vêm todas adornando a foto do negão da piroca. E você simplesmente desliga do mundo que a porra toda vai pro inferno, você está melhor sozinho ou a dois, mas o resto que se dane. Tenho certeza de que todos já passamos por momentos assim e muitas das vezes são alguns dos melhores. Sem prazos, sem intimações, só calmaria e tranquilidade ainda que o apocalipse esteja batendo a porta. E essa segunda faixa, o som do Barefoot McCoy é exatamente assim. Feito tanto para profundas reflexões em um dojo, quanto para desligar a máquina de pensar e só ficar admirando os cogumelos crescendo na bosta de vaca. Como não amar um som assim? Não tá com nada! O próprio nome artístico ou apelido do cantor reflete bem esses pensamentos e ideologias benéficas e escapistas das quais falei. Barefoot, uma aglutinação em inglês para pé descalço, foi dado de presente a ele por amigos depois de pontuarem que ele uma vez passou o verão inteiro sem sapatos. Bem assim, para criar raiz. Oi, eu gostaria de saber como tratar os calos e as bolhas nos pés. Com esse profundo boicote a todas as melicinhas Reeboks, Nikes, Kichutes e outros caixões de pé por aí, ficamos agora com Bye Bye Bluebird, a faixa que dá nome ao disco e minha favorita nele, antes de continuarmos. Voltem lá pro Xvideos, vai que um bicho preguiça resolve fazer performance de pole dancer. Victims of the time, we were no born to die, our reflections in the water are alive. Cage that I'm inside, like toy soldiers on the line. I've been living half a life and half a lie. No more wasted words. Fly, bluebird. Bye-bye, bluebird. Let your song be heard. Fly, bluebird. Puta merda, eu gosto muito dessa música. Ela é um exemplo perfeito de como o folk pode extravasar o bucolismo do estilo para algo mais empolgante e dançante, sem necessariamente destoar da premissa a qual se propõe. Eu não entendi o que ele falou. Tanto faz. Ela começa tão intimista e até um pouco soturna na melodia simples, mas ganha peso a partir de mais ou menos 2 minutos e 10 segundos e fica cheia, com força e peso, dá até para aumentar a pressão e levantar da rede para alongar e dar aquela espreguiçada gostosa. Barefoot McCoy é fruto atuante do meio indígena no qual atrelou sua cultura. Apesar de não ser nativo, passou um grande período no Kentucky rodeado pela cultura apalachiana, o que quer que isso signifique, e mergulhando no meio indígena dos Cherokees. Os temas nativo norte-americanos de suas músicas são inegáveis, vertendo junto ao folk para outras pinceladas como no blues e devolvendo um som perfeito para curar ressaca ou encravada, e dizem até que pode trazer a pessoa amada em 5 dias vestindo roupas claras e floridas se o tempo ajudar, porque a pessoa amada também virá a pé e descalça. Eu odeio gente assim. Seu primeiro álbum, este que vocês ouvem aqui, foi laureado pelo vasto círculo estadunidense de apreciadores e puristas do folk. Mas ainda que o som seja calmo e tranquilo, isso em nada quer dizer que Barefoot seja um preguiçoso largado. Engajado em causas naturais de conservação, tanto ecológicas quanto na preservação da cultura indígena, ele tem o pé, se me perdoam a expressão, mas eu sei que não perdoarão porque vocês são todos uns corações peludos, em várias ONGs e movimentos de conservação desses valores. Em seu site, vocês podem ver a longa lista de ações que ele promove, é filiado e atuante. Estão pensando o quê? Acham que é moleza? Que só porque ele canta folk e anda com os cascos no chão, ele tem que ficar por aí esperando cascavel vir picar? Não, senhores e senhoras do cemitério, os melhores perfumes vêm nos menores frascos, e isso vale pra peidos também. E Barefoot McCoy é bem assim. Não, não fedorento, caralho. Será que eu tenho que explicar tudo, porra? O que eu quero dizer é que o cara mata a cobra e pede desculpas à família do réptil, mas sua música é tão pensante e poética que você pode apreciá-la de monóculo ou arando o campo e que ela retrata ambos os ambientes. Canções cheias de belos versos e melodias colhidas à foice na vida que a gente normalmente não tem, porque juntando trabalho, academia, problemas, barzinho, Netflix, futebol, motel, sodomia, faculdade e levar o lixo pra fora, não sobra tempo pra curtir o que vale a pena de verdade na vida. Não precisamos da TV como diversão. A simplicidade da vida por si só, e a música de Barefoot McCoy é uma celebração e lembrete de que para tudo isso você só precisa desligar um pouco, largar o saco de tijolos dos ombros e chamegar por estar vivo. Só isso. Simples e extremamente necessário. É sério, vambora pra casa. Pra mostrar que não fiquei aqui só pregando ao nada, a próxima música fala exatamente disso. De que largar os problemas da vida moderna é só questão de querer. E não adianta ficar de viadagem inventando desculpa. Por causa disso, ficamos agora com You Come To e não me façam repetir tudo porque eu já esqueci a porra toda. Anywhere I go, never left behind by my heart and soul. Never was one to stay one place so long. You and me had a lot of chemistry, but there's too many dreams alive inside of me. So I'd sure like to see you come along. Baby, we've been long. Ooh, I've been counting myself. Baby, you come too. Where my eyes are always drifting to the railroad tracks. Hop along, Cassidy, never look back. In and out of town before you know what's wrong. Train engine whistles in the howling wind. Hitchhikers riding with a newfound friend. Road's the only place we both feel strong. Baby, we belong. Ooh, I've been counting myself. Ooh, and I'm chatting you. Ooh, and my dreams are true. Baby, you come too. You can hear that. baby, we belong. Baby, you come too. Entenderam agora, cambada de mentecaptos, o que eu quis dizer? Olha só que música foda essa foi. Motivadora, bola pra frente, peito pra cima, uma música empolgante, trazendo bons fluidos, igual um incenso hippie, bem longe, que é pra não feder a porra da casa toda. Eu não sei de onde esses filhos da puta acham que aquela merda fedorenta pode fazer bem. Cambada de dementes. De qualquer maneira, a letra nos diz que sair do estresse é bem fácil, só tem que desligar a cuca, porque a esmagadora maioria das atribulações que todo mundo diz que são essenciais simplesmente não servem pra porra nenhuma. Essa música tem um vídeo oficial, ele está listado aí no post que vocês nunca leem, mas se lessem veriam, porque ele está lá e mostra exatamente o que o cantor canta. Ele fica lá de boa, no meio do mato, tocando sua gaita, sua viola, zanzando com o pé na terra, entre os patos, de bobeira, alegre, feliz muito mais do que se estivesse nos horrores das grandes cidades, cercado e acuado de coisas pra fazer que não fazem o menor sentido. O álbum Bye Bye Bluebird também está aí no post para baixar, ele é livre, fiquem à vontade, como a maioria dos álbuns que eu listo aqui nos programas do Som no Caixão. Depois desse, Barefoot McCoy lançou ano passado o seu segundo, Ballyhoo, que pode ser comprado pelo site e também tem um vídeo oficial lá para dar um gostinho de como é o som. Mas deixa eu falar aqui, na falta de mais o que dizer, porque ele é meio sucinto nas palavras, já falei antes, sobre esse compositor tão sincero e fantástico justamente por enaltecer a riqueza na simplicidade, eu rogo que escutem o som e pensem sobre o que ele diz. Eu sei que provavelmente a maioria não vai, as raízes com os afazeres modernos são duras demais para quebrar de uma vez, mas na próxima vez que estiverem de férias, ou nem que seja num final de semana, tentem desplugar e curtir um dia de sol assim. Fazendo coisas que os amigos fazem. E depois me mandem um sinal de fumaça para dizer que foi gostoso. Eu tenho certeza que vai ser. Todos os links para encontrar Barefoot McCoy também estão no post, como o site, o Facebook e etc. E acompanhe seu trabalho que vale muito a pena. Mas para dar prosseguimento e acabar com o bom gosto desta playlist até aqui, vamos ficar agora com Hope on the Rise e depois com o temível Bolha da Semana. Oh, Mr. Sandman, send a dreamer dreams to me. Painted a picture of everything this life could be. Told me a story about fate and destiny. I would like to believe. Spring is in the air, summer's in the skies. Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Saw a valley full of yellow grass and gold. All of my friends celebrating things of old. We walked along solving mysteries untold. Could our hearts be so full? Spring is in the air, summer's in the skies. Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Two wild horses galloped across the greatest plain. Bluebirds were singing in the smoking mountain rain. Travelers were rambling on a never-ending train, bound and back once again. Spring is in the air, summer's in the skies. Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Held hands, breathing in the friendly air. countries held hearts, bringing peace to everywhere. Joy came along like the answer to a prayer. I would like to go there. Spring is in the air, summer's in the skies. Freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Oh, freedom is waiting there, and I feel hope is on the rise. Melhor da semana. Você é desprezível. Muito bem, ouvintes, podem ir tirando esse sorriso bonito dessas caras lavadas, porque agora é momento de tristeza. A sessão na qual toda a beleza da música ouvida até agora quase desce pelo ralo quando vemos as merdas recentes ditas e feitas por músicos famosos no nosso aterrorizante Bolha da Semana. Vamos ver o que temos para esta edição. Seu Bolha! E já começando com os cascos e voadora, nosso primeiro Bolha é o várias vezes recorrente aqui, Gene Simmons. Sua língua é grande. O velho linguarudo, um dos maiores Zé Bundas musicais do rock e que nunca deixou negar que está na música e veste aquele visual só para ganhar din-din, agora acabou de lançar um livro chamado On Power. Não, ouvinte do cemitério, não é um tratado sobre bebida energética ou Viagra, não que ele não precise de ambos, mas sim um manual para ganhar dinheiro e ficar podre de rico. Bem, é o exemplo dele que ficou assim às custas de tanta merda dita e feita, inclusive com fãs ao longo da carreira. Segundo o velho Jim, o livro é feito para provar que todo mundo pode ganhar dinheiro aos montes, aos borbotões. Se me perguntarem, acho que a sinopse do livro deveria vir dizendo como ganhei mais dinheiro do que neurônios sendo um prostituto musical. Que diz bem... tem bem a ver com o que ele fez durante a vida dele de músico. O link está no post. E Gene, você só esqueceu de dizer que teu livro, assim como outros produtos teus, também serve de papel higiênico. Seu Bolha! Nossa segunda notícia apavorante é sobre Bret Michaels, que declarou mês passado que poderá voltar a fazer músicas com o Poison. Filho da puta! Aí vocês me perguntam, pensador louco, seu imbecil na terceira idade, por que essa notícia está no Bolha da Semana? E eu respondo, seus borrabotas, porque sim, essa é uma das coisas mais assustadoras que eu li nos últimos tempos, bem pior do que aquela mulher que declarou seu amor ao Temer e depois passou mal. Calma. É, saber da volta do Poison me deu um cagaço tão grande que eu estou de mudança para a faixa de Gaza, onde pelo menos as bombas não fazem biquinho. O link, infelizmente, também está no post. Seu Bolha! Mais uma notícia digna de aparecer aqui. A banda Camisa de Vênus declarou e depois desdeclarou a morte do guitarrista Carl Hummel. Eu não sei pronunciar isso. Pois é, hoje em dia, vocês estão cansados de saber, infelizmente estamos numa época em que vários músicos clássicos importantes estão partindo. Então, quando a banda do sequelado Marcelo Nova anunciou que o guitarrista havia partido também, foi muito ruim. Mas daí eles voltaram atrás e disseram que não aconteceu. E eu me pergunto, 1. Ele ressuscitou? 2. O laudo da morte foi emitido pelo SUS? 3. Ele está bem? 4. Ele quer comer cérebros? E 5. A banda de Marcelo Nova deveria passar a comer alguns cérebros depois dessa cagada? Mistério. Ou quem sabe a resposta seja todas as alternativas anteriores. Se algum de vocês ouvintes souber essas respostas, por favor, deixe nos comentários. Seu Bolha! Mas agora, na falta de mais notícias cagadas por músicos famosos, estamos na parte do Bolha da Semana na qual um ouvinte nos manda uma capa de álbum de um artista famoso para analisarmos. E a escolhida desta vez veio por meio do padrinho Diego Fávero, um cidadão que, apesar do extremo talento e inteligência aos moldes de Hannibal Lecter, prova que não é desprovido de crueldade extrema. Eu sou o homem mau. Pois a capa que ele escolheu, creiam em mim, é a do álbum Two Virgins, do cantor, lenda, gênio e mais famoso de todos os besouros beatos, John Lennon. Ah, sim, e da Yoko também. Aí já é zoeira. Portanto, ouvintes, aqueles de vocês que ainda não desligaram o podcast para não enfrentar o horror de frente, o que praticamente denota o quão pervertidos vocês são, a capa está com o link direto no post e, aqueles de vocês que puderem apreciá-la enquanto ouvem, a tragédia fica muito mais impactante. Vamos lá. Muito bem. A primeira coisa que percebemos ao olhar para esta capa é que ela é bem simplista em sua concepção. Sem o nome dos artistas em evidência, sem firulas excessivas ou efeitos visuais ou ainda cores berrantes. Na verdade, a capa, a foto mandada pelo cruel Diego Fávero, mostra a frente e verso do álbum, que no verso tem apenas um complemento da foto tirada por outro ângulo. Calma aí, arrombado. Que porra é essa? E na frente, no centro, a capa mostra em toda sua glória o casal de artistas em nu frontal. Porque isso aqui é a foto da sua bimbinha. Eles estão ali, parados, lado a lado, sem nem fazerem pose ou dando um sorriso amarelo. O que nem precisava, porque a foto já é em sépia e amarela bastante por si só. Atrás deles, no chão, uma caixa de papelão com algumas roupas espalhadas, um jornal a esmo, tudo muito natural, como se o casal houvesse acabado de se mudar e estivesse arrumando ainda. Tudo perfeitamente bem. Mas eu vou ser sincero com vocês. Desde que comecei a falar dessa capa e o horror que ela evoca, eu tenho certeza que alguns, muitos até de vocês, começaram a levantar essas sobrancelhas achando que eu ia falar da nudez como um todo. Não vou. Minha missão neste podcast não é criminalizar a nudez, e eu nunca farei. Acho até legal, apoio. Eles são adultos e por mim têm todo o direito de aparecerem como vieram ao mundo. Quebra de tabus e tudo mais. Digo mais, não vou nem mencionar a pentelheira, a Mata Atlântica de ambos. Gente, qual é? Eu já vi as costas do Tony Ramos e a Playboy da Claudio Hanna. Isso aqui é fichinha. Yeah, baby! Ou mencionar a flacidez geral. Nem é isso que me destroçou a alma. Eu já tive em mãos um ensaio nu da Hortência e a foto do John e o Yoko não foi feita pra ser sexy, mas sim pra mostrar a naturalidade da nudez como algo ok. Apesar de achar, e comentem comigo se também acharem, que a bunda redondinha de John Lennon ficaria melhor na Yoko, que a dela é mais achatada e vice-versa. Mas não é por isso que eu estou aqui com medo e pavor. Não, ouvinte do cemitério, meu problema mesmo é a fimose. Gente do inferno, que fimose é aquela, cobrindo a chapeleta do arauto do amor livre. Por mais que eu tenha tentado desviar o olhar, ela me chama de volta, parecia em 3D. Não me entendam mal, não que manjar rola de artistas seja um hobby meu, mas é que não dá pra não ficar impressionado, sabem? Tá ali, aquela fimose, cercada daquele fosso pentelhudo e cavernoso, ela parecia uma larva de berne saindo do olho de um cadáver. Credo, me deu pena do John Lennon. O mais natural que seja a imagem, olhar aquilo me fez pensar em churros mofados, cara. Que horror, que horror. Não, God, please, não! Não! Por mais engajadas, conscientes e vanguardistas sejam as músicas de John Lennon e sua esposa, com suas mensagens de paz, amor, tolerância e contestação de valores, olhar aquela fimose estraga completamente o quadro. Vocês imaginam como fica difícil apresentar John Lennon para as crianças, falar de seu legado benéfico para o mundo, quando elas podem se deparar com aquela pelanca monstruosa e achar que John Lennon foi o primeiro mutante da Marvel? Um que podia esticar aquela Maria Mole a seu bel prazer, como uma bexiga de festa infantil que dá para enrolar e transformar numa girafinha capenga? Meu povo, eu já vi muito body horror na vida. Eu sou fã do David Cronenberg, assisti Enraivecida com aquela seringa enrugada saindo do sovaco da Marilyn Chambers para passar raiva a parceiros sexuais. Mas a fimose não. A fimose não. Se o imbecil do Mark Chapman tivesse olhado para aquela fimose no momento do tiro, ele nem teria matado o John. Ao invés disso, ele teria deitado chorando no chão em posição fetal, chupando o dedo e pedindo para ser internado. Se John Lennon fosse judeu, sua circuncisão teria sido tão épica que haveria um pós-fácil no livro sagrado da Torá só para explicá-la. Diego Fávero, te agradeço muito pela ajuda em ser meu padrinho. Mas, velho, você é muito maligno, cara. Depois de ver essa capa, eu passei a sonhar com maracujás cilíndricos me perseguindo, cara. Isso não se faz não, brother. Ouvinte do cemitério que ainda não conhece o trabalho de John Lennon, ele foi um músico e visionário completo e maravilhoso. Ouçam porque é muito bom. Mas a fimose... A fimose... Tenham medo da fimose. Seu bolo, olha. Mas agora, pra fechar nosso horroroso bolo da semana, estamos coroando o bolo de fezes com a cereja cagada. Sim, ouvintes amaldiçoados, este é o momento em que o ouvinte escolhe e declama pra nós uma letra de música. Mas este é o bolo da semana, então a letra tem que ser igualmente de uma banda famosa e uma letra execrável, justamente para contrapor toda a boa música que ouvimos até agora. E para cumprir esse posto em nosso novo episódio, Julian Catino, da Argentina, um grande amigo e ouvinte, cuja predileção pelo mal e gostos satânicos é notória, se prontificou a cumprir esse nefasto papel. Finish him! Agora, neste momento eu deveria já dizer a vocês qual música ele escolheu para declamar. Sabe como é? Aquele tempo certo de vocês desligarem o som e cuspirem meu feed, jurando que nunca mais vão ouvir um som no caixão. Mas como sou também um ser do abismo, prefiro deixar isso a encargo de Julian para que vocês não se deem conta da merda até quando já estiverem enfiados nela. Maestro, largue esse sabonete Protex, que isso não te salva da música cocô e som no caixão. Olá, pensador. Olá, ouvintes do Som do Caixão. Eu sou o Julián Catino e, como eu tinha comentado, eu tenho uma música para compartilhar com vocês. Eu vou falar o nome da letra mais tarde, porque eu acho que vale a pena essa pequena surpresinha. Então, vamos lá. Que foi que eu fiz para você? Mandar os homens aqui vir me prender? Que foi que eu fiz para você? Mandar os homens aqui vir me prender? Tudo era tão lindo, um conto de fadas. Tão maravilhoso a gente se amava. Foi nessa brincadeira que aconteceu. Nasceu um lindo filho que é seu e meu. No final de semana a gente ia à praia, saía pro forró, caía na gandaia. Um amor assim eu só vi na TV. Mas já que a gente terminou, não tem mais nada a ver. Sou cachaceiro, sou cabra raparigueiro. Mas eu não sou vagabundo, eu sou o do mundo. Sou de responsa, eu sou mais um brasileiro. Com pensão pra pagar, eu vou pagar. Mas não é justo que pensão alimentícia vire caso de polícia. Isso complica. Tá atrasada, mas você não precisava me denunciar. Que foi que eu fiz pra você? Mandar os homens aqui vir me prender? Que foi que eu fiz pra você? Mandar os homens aqui vir me prender? É isso. O nome da música é Pensão Alimentícia. É da banda é Calcinha Preta. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Julián, seu desalmado do inferno, que porra de música é essa, cara? Claramente só um ser cuja alma foi forjada na bigorna de enxofre de Dom Dieguito poderia escolher uma letra de música assim. Caralho, velho, que troço ruim. E olha que eu nem conhecia essa banda, cara. E olha mais ainda que chamar isso de banda é dar uma banda em músico de verdade. Puta que me pariu, que letra merda, cara. Mas vamos lá, seja forte, pensador, seu velho de bosta, e vamos analisar esta bodega. Mas ok, vamos lá. A letra começa com um apelo, uma indignação ideológica. Ela diz: que foi que eu fiz pra você mandar os homens vir me prender? Até aí, eu tava achando que era o testemunho de um mártir em defesa de seus ideais. Mas não, a choradeira não para aí. Porque daí o cantor diz que tudo era lindo, a vida era um conto de fadas, os unicórnios felizes em orgias com flores e os figurantes do Mario World, tudo azul. Todo mundo nu, o casal se amando daquela forma bonita, gostosa de ser, sendo parceiros, cúmplices, indo pra gandaia e pro forró juntos quando o filho nasceu. Um amor como só existiria na TV. E na TV durante a programação da Disney ainda por cima. Mas pronto, pá. Logo daí já estraga a porra toda. Porque, ouvintes, eles terminam e a gente fica sem entender o porquê disso acontecer. Como uma mulher poderia ser tão pérfida, tão desprovida de coração e bondade em mandar prender um homem tão perfeito que até eu já queria dar pra ele? Pois os versos seguintes já respondem minha pergunta. O próprio Chorão cava sua cova ao dizer que, apesar de ele ser alcoólatra, promíscuo, viciado em sexo e outras coisas envolvendo fluidos corporais, ela não tinha o direito de fazer isso com ele. Digo ainda mais, ele acimenta sua própria defesa ao dizer, que, na mesma frase, que ele é do mundo, não é vagabundo. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Ou seja, lendo nas entrelinhas dessa obra, desse marco literário que deveria ter ganhado o Nobel de Literatura no lugar de Bob Dylan, nós aprendemos que... Enquanto Zé Ruela estava com ela, era tudo lindo e perfeito, aquele relacionamento de capa de revista Capricho. Mas no momento em que não estava com ela, ele se entornava de velho bosteiro e virava predador sexual. Também vemos que ele não é vagabundo, mas do mundo, denotando que não só ele não tem trabalho, renda ou sequer um vale-transporte no bolso, mas também não tem nem endereço fixo, o filho da puta, porque o mundo é sua vila. aprendemos que ele embuchou a pobre coitada, depois terminou com ela, e notem que ele nunca se refere ao filho como sendo dos dois, é dele e dela, e partiu pro puteiro outra vez. O qual, eu tenho que dizer aqui, eu não tenho ideia de como ele faria pra pagar, porque até onde eu sei, uma coisa que profissional do sexo não aceita é fiado. Depois, ele deixa a infeliz com o filho pra criar sozinha, sem um centavo, prometendo pagar e deixando com ela promissórias escritas em papel de padaria. E aí no final, o viado ainda reclama porque ela quer metê-lo no xilindró. Pois então, se me permitem um instante de consideração, me julguem aqui comigo, a banda se chama Calcinha Preta. Qual é? Calcinha Preta. Não parece o nome de uma banda que faz músicas em nome da conscientização nacional. Apesar, é claro, de nós termos também uma banda chamada Biquíni Cavadão que até tem... Até tentou, tudo bem, mas vamos deixar isso de lado. Minha dúvida é, por que uma banda que só tem em seu currículo música de sexo xixelento pra baixo faria uma música assim? Seria uma tentativa de provar que suas letras têm conteúdo? Não. Seria uma experiência própria dos músicos da banda que vivem na estrada igual Jekyll e Hyde, vivendo romances lindos, mas depois virando o capeta ao encherem os cornos e reclamando de filhos e pensões que querem negar? Não. Seria um apelo a todas as mães solteiras e divorciadas do Brasil para que deixem seus ex-maridos e namorados filhos da puta impunes? Não consegue, né? Não, ouvinte do cemitério, é só uma letra horrorosa e a culpa é toda de Julian Catino por ter trazido ela pra cá. Julian, meu grande amigo, muito obrigado por ter acabado um pouco mais com a poesia da minha alma ao narrar esta letra. No dia em que eu for pego ouvindo este tipo de música, babando e acorrentado em uma cela acolchoada, saiba que o mérito é teu também. Espero que seja muito feliz com isso, seu pulha. Mas deixando a tragédia de lado, para dar prosseguimento na audição de Barefoot McCoy e tirar o gosto ruim da boca desta sessão horrorosa, ficamos agora com Raindrops and Roses, não confundam com Guns N' Roses, e depois com o nosso Toca Raul. Não. Ok, ok, ouvintes, estamos agora no Toca Raul, nossa sessão de feedback de episódios passados, e eu lerei os comentários do nosso episódio passado, nosso especial, quando eu e alguns ouvintes do cemitério nos juntamos para celebrar os chifres, esse símbolo pandimensional na cabeça de todos nós. Vamos lá! Primeira mensagem da minha padrinha e querida amiga Flávia Dyer, que nos diz aqui: ficou incrível, sensacional, obrigada por ter dado a chance de também participar, amei de paixão. Minha querida Flavinha, eu que sou eternamente teu fã, por você ser essa pessoa especial, essa ouvinte e amiga perfeita, por todo o apoio que dá a estes podcasts chifrudos que eu faço aqui. Sério, cara, você é uma mulher sem igual no mundo e espero que você sacuda a preguiça e comece logo o teu podcast, que eu sei que você tá enrolando para começar um. A música que você escolheu é um hino supremo das cabeças enfeitadas, encerrou a playlist de maneira grandiosa, cara, Reginaldo Rossi, cara, maravilhoso. Agora, quanto à tua participação, o que a tua filha fez, o que te levou a escolher essa música, a história que você contou, não tem perdão. Eu só queria saber mesmo, ela demorou pra sair da UTI depois que você espancou ela sem dó por ter te armado essa? Porque olha, cara, isso foi muito cruel da parte dela. Ouvintes, ouçam lá o episódio pra ouvir a trollada que a filha da Flávia fez e digam se não seria motivo justo pra açoites em praça pública. Beijão, Flávia, e pode apostar que você voltará a participar mais vezes. Próxima mensagem do nobre Rogério Pitarelli, guitarrista da banda Cirque, que foi episódio aqui do Som no Caixão, e ele nos escreve dizendo: caro pensador, programa excepcional, como sempre, as escolhas das músicas foram, digamos assim, para não usar outro termo, surpreendentes. A primeira música com um pouco do peso necessário para qualquer Som no Caixão, e depois Falcão, ah, o Falcão, o que dizer desse gênio? Podia listar algumas outras sensacionais. Nascido para ser um unicórnio, por exemplo. Pergunta: quando um unicórnio é traído, é aí que ele vira unicórnio? Tipo, um cavalo traído seria a origem dos unicórnios, ou ele fica com três chifres? Déjà vu, com seus samples pré-fabricados em teclados Casio e a voz do autotune no talo, que escolha mais propícia? Nunca pensei que fosse ouvir isto aqui no cemitério. Sobre The Killers, qual o problema em outro estar tirando o vestido do mozão? Não entendi. Fresno, quem não quer escrever uma música para a escolhida dos afetos ouvir com outro enquanto está sorrindo com ele? Eu não. Já vi bandas pop com músicas menos cornas que essa aí. Triste, muito triste. Deixa eu colocar KLB para animar um pouco. Sim, aquela banda do começo dos anos 2000. Não vou comentar sobre Viking Metal. Tenho medo dos vikings e dos metaleiros. Vai que eles queiram me bater. Essa do Zé Cabaleiro é muito boa. Sem críticas, só vou ouvir quieto. Angra é sempre legal. Boa escolha pro tema. Ó, Silvia, Piranha, música foda de uma banda super divertida, excelente escolha do grande Neto. Young Folks me lembra um relacionamento meu que acabou, digamos, de forma parecida com o tema do programa. Eita! Reginaldo Rossi nem precisa comentar, essencial como Falcão. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Sensacional, sensacional. Faltou Mamonas aí, hein? Vou parar aqui que tá muito grande. Grande Rogério Pitarelli, grande guitarrista, que comentário foda o teu, esmiuçou música a música de forma magistral, como só um mestre musicista poderia fazer. Eu não tenho nem neurônios para te responder a tudo que você disse, mas eu vou citar alguns tópicos que eu acho que valeram a pena, assim, os mais importantes. Número 1. Um unicórnio pode ser sim um cavalo traído, mas isso é tipo uma fileira de dominó caindo, já notou? Por exemplo assim, um cavalo traído viraria um unicórnio, e um unicórnio traído viraria um duocórnio, mas isso não transformaria em um boi? Porque a parada é assim, cumulativa, né? Tipo assim, pensa desse jeito. Se uma libélula que tem quatro asas morre e vai pro céu e vira anjo, ela fica com seis? 2. A música do The Killers sobre o cara sofrendo com o outro tirando o vestido não me pareceu assim tão ruim não, cara. Imagina o quanto não teria de alfaiate costureira apanhando se fosse assim. 3. Cara, entre Fresno e KLB, eu escolheria mesmo a Gaga de Ilhéus, que ela não canta, mas pelo menos as gaguejadas dela são swingadas. E a porta da casa de minha mãe tá uma porcaria, quando chove. 4. A escolha do Neto foi foda mesmo. Cara, deu polêmica indevida, mas eu comento isso um pouco mais pra frente. E 5. Reginaldo Rossi tinha que estar aqui, grande Flavinha que escolheu, assistir a esse clipe, cara, que eu deixei ali no post. O clipe é só alegria, cara. Tem de tudo, até a Carla Daniel, uma atriz que eu acho linda e muito talentosa, aparece lá pra nutrir os chifres da galera, cara. Brother, brigadão pelo comentário perfeito e volta sempre aí. Próximo comentário do nosso padrinho Diego Melo, que diz aqui: mais um excelente episódio especial, pensador. Essa playlist não podia ser melhor para o tema. Parabéns a todos. Nobre Diego, grande padrinho e apoiador, eu queria ter tido você participando aqui do especial, mas infelizmente não rolou. Vai afiando pro próximo, que desse você não escapa. Cara, vai afiando. Muito obrigado pela ajuda inestimável e por ter curtido o especial. E eu espero continuar não te decepcionando, meu amigo. Abração. Próximo comentário de Darley Santos. Diz ele: preciso dizer que curti pra caralho esse Som no Caixão, não que eu tenha tido problemas com chifre em algum momento, claro que não. Olha, esse episódio também contou com a ajuda da Irmandade do Hospício. Falcão é o cara. Uma menina citou a banda Deja Vu. Isso eu já escutei demais. Olha aí, tem mais um. Pois eu sou do Pará. Essa do Zé Cabaleiro, Heavy Metal do Senhor, me pegou de surpresa. Pois, mano, cara, eu pode dizer à vontade, cara, que eu também curti pra caralho fazer esse episódio, cara. Sobre ter problemas com chifres, eu também não tenho. Eles estão aí, eu passei a adubá-los ao invés de rejeitá-los e a gente vai vivendo, assim, essa simbiose. Difícil mesmo entrar em ônibus lotado, que as porrinhas ficam sempre esbarrando nos ferrinhos do... Agora, eu não sabia, ou o álcool tinha me feito esquecer, que você era do Pará, cara. Muito bom, cara. Se eu tiver também aqui algum ouvinte do Acre, eu já posso dizer que eu sou ouvido em todo o universo, cara. Pau no cu do Nerdcast. Obrigado, cara. Brigadão. Abração pelo comentário, Darley. Cara, volta sempre aí, brother. Próximo comentário de José Castanhas Neto, host do NetoCast e algumas outras coisas. Ele diz aqui: demorei, mas cheguei. A correria tem me deixado doido e não tô conseguindo interagir muito, nem com comentários e também no Telegram. Enfim, esse episódio ficou excelente. As dicas de músicas que remetem a chifres foram muito criativas. Fomos do metal ao forrozão. Não imaginava que o tema pudesse gerar tanta variedade de estilos musicais. Eu sei que a música que eu sugeri do Camisa de Vênus gerou uma certa confusão, mas agradeço ao Pensador por ter esclarecido a real pro pessoal. Parabéns ao Pensador, aos participantes, abraços, Neto. Pois, Neto, deixa eu te responder aqui, grande doutor comendador responsável não somente pelo fodástico NetoCast e NetoCast Sports ao vivo, mas também o criador do nosso querido e amado Boteco Virtual, eu morrerei aqui defendendo tua escolha pra esse especial, cara. Ouvinte, pra quem não sabe o que rolou, é que na letra do Marcelo Nova, do Ó Silvia Piranha, ele fala uma parte que diz assim: todo homem que sabe o que quer, pega o pau pra bater na mulher. Eu estou sentindo uma treta! E teve gente que achou ofensivo, tipo assim, corno violento. Mas como eu falei lá no grupo do Telegram, quando estourou essa discussão, isso foi uma trollada do Camisa do Vênus com o bom e velho Roberto Carlos, que já foi casado trocentas vezes, embora não saiba dizer se foi com alguma Silvia, e que falava essa parte do todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer pra mulher, alguma coisa assim, numa letra pra lá de brega, bem corno music, e essa sacaneada que o Camisa de Vênus faz com eles. O problema é que a confusão que deu, que o pessoal achou ofensiva, é que pra essas gerações mais novas, às vezes falta as referências. Daí eles ouvem um som assim e vão logo pensando assim que é agressão. Mas é conversando que a gente desfaz os males entendidos. Brother, obrigado por continuar sendo o amigão de sempre. Vamos aí, cara, pelos caminhos tortos da vida, trocando as pernas e embaraçando com os chifres com as samambaias, cara. Abração pra você, cara. Próximo comentário do também padrinho e grande amigo pessoal Roger Bittencourt, que nos escreve: nossa, como é bom participar do Som no Caixão. A vida e a correria me fizeram atrasar um pouco o comentário, mas é assim mesmo. Os chifres receberam belíssimas homenagens, como deve ser. Ri demais com o episódio. Sei que ele foi feito e idealizado lá atrás em um momento muito difícil da tua vida, mas vê-lo aqui pronto, acabado, divertido como sempre me motiva a cada dia. Parabéns por você, por mais este episódio, e não liguem, é só uma coisa que colocaram na cabeça de vocês. Cara, essa piada nunca fica velha. Abraços. Roger, meu amigo, tua participação estava guardada há um ano, esperando só pra soltar as chifradas, cara, e eu me alegro muito de poder te chamar de amigo, cara. Não apenas pela força que você dá no padrinho, mas, porra, tua escolha unicórnica gerou até debate acadêmico aqui no comentário do Rogério Pitarelli. Muito bom. Roger, continua sempre aí, brother. Espero que um dia teu cast saia do planejamento também, que nem o da Flávia, e esteja sempre convocado a participar, cara. Grande e eterno abraço pra você, meu grande amigo. Próximo comentário do nobre Francisco, que fala assim: Pensador, fala aí, excelente tema. Dizem que da morte andar de fusca e levar guampa deve ser chifre, acho que ele é gaúcho ou algo assim, nenhum homem consegue escapar. Então achei essa seleção de músicas uma homenagem muito honrosa dedicada a quem já precisou baixar a cabeça ou passar em uma porta e quem já bebeu demais para esquecer, mas a única coisa que conseguiu foi uma dor de cabeça. Deixo aqui minhas duas indicações de música, uma falando sobre o corno clássico, que é o último a saber e que é trocado por alguém com um veículo automotor de luxo, e outro que é como o corno manso, que prefere fazer piada de si mesmo e fingir que não vê o que acontece. Doutor Francisco, grande Francisco, doutor Chico, valeu pelas belas palavras e você tem toda a razão, cara. Eu mesmo só não morri ainda, porque o Fusca e os chifres... Vixe, olha, mudando de assunto. Tuas indicações musicais foram mais que perfeitas, cara. Tão aí pra provar que os chifres, assim como as decisões do TSE, nunca deixam de nos surpreender. Fuscão Preto, cara, foi uma das músicas... Ouvinte, Fuscão Preto foi uma das músicas que ele sugeriu, tá lá no comentário dele, no episódio especial. É um eterno hino córneo. Aliás, Almir Rogério, o criador do Fuscão Preto, não do carro, da música... lançou também a música Motoqueiro, que era outro hino de mesmo tom. Só que era uma que trocava um motorista de Fusca por um motoboy Hells Angels baixa renda, mas da mesma forma. E Mamonas, cara, o que dizer, cara? A Mamonas era uma ode ao corno que sabe que tem a galhada e ainda pede mais. Francisco, cara, grande abraço, esteja sempre aqui pra deixar mais essas pérolas, cara. Abração. Próximo comentário do Manolo, nosso David Gilmour da Bahia, que fala aqui: meu amigo pensador, fiquei puto da vida por ter perdido o timing de enviar a música da minha escolha. Mas fiquei muito feliz em ver que a participação de outras pessoas amigas foi um tremendo sucesso. Aliás, quero te parabenizar pela edição do seu 60º Sono Caixão. Ficou o máximo, fodão mesmo. A sequência das músicas está excelente e os participantes cumpriram o script com muita competência. Mas como eu disse anteriormente, só fiquei triste de não ter participado, porém não faltarão oportunidades. Mais uma vez, parabéns por essa significativa edição de aniversário, um grande e caloroso abraço. Manolo, meu nobre amigo, grande guitarrista, cara, não esquenta a cabeça. O time realmente não funcionou, que tava tão atribulado, fazer um especial é sempre difícil, trabalhoso pra cacete, acabou não dando, mas haverá muito mais chances e claro que você ainda soltará teus alfarrábios musicais em um especial, cara, aguarde e verá. E no mais, cara, obrigado por ter curtido o som, eu fico feliz em nome de todos os chifrudos do universo e daqueles que participaram aqui também. Espero não decepcionar, continuar não decepcionando nem vossa senhoria, nem os detentores desses galhos frondosos, cara. Olha, eu tô virando quase um avatar sindical desse movimento dos chifres. Grande abraço, Manolo, e vai já aí contando os minutos pro próximo. Próxima mensagem de Jorge Augusto, o criador e host do Anime Sphere, que nos diz: salve, pensador, que playlist de corno é essa, hein? O tema é algo universal, e é como o Bruno Aldi disse na gravação, chifre não é nada, só algo que colocam na tua cabeça. Mas teve uma música que infelizmente ninguém citou, pertencente aos nossos amigos que infelizmente viraram picadinho por um acidente de avião. Aproveitem aí embaixo. Meu amigo Jorge, olha aí, mais um citando Mamonas, cara. Música marcante mesmo, cara. Muito obrigado a você por ter descido aí das grandes esferas dos animes para deixar o teu comentário, cara. Mandou muito bem, foi mais um a deixar a escolha das músicas dos Mamonas. É uma música estatuto, assim, das testas enfeitadas, cara. Não dá pra negar. Jorge, cara, gosto de você pra cacete, cara, nossos papos são sempre muito legais aí nos hangouts da vida. Cara, volte aí sempre que quiser e continue mandando bem pra caralho nesse teu cast tão foda. Próximo comentário, na verdade são dois comentários, mas eu vou comentá-los em sequência, intercalando com as minhas respostas, de Raissa Flaviers, ou Raissa, eu nunca sei, cara, eu não sei, Rai, e ela comentou no Facebook. Pensador, eu vou comentar aqui mesmo porque você me perdoe, mas eu não entro no teu site. Que horror, que agressivo, que gratuito. Tudo bem, continuando. Eu sou uma grande fã do teu podcast e como sou louca, estou fazendo uma maratona intensa dos teus episódios. Estou atualmente no 43. Quando eu conseguir alcançar os lançamentos, irei comentar todos, eu juro. Conheci teu podcast pelo meu namorado. Rendeu a ele um excelente dia depois por recompensa. Olha aí, garoto, mandou bem. Ele me mandou o episódio 58, o qual eu amei e passei para mais 50 pessoas. Espero que você continue seu fodástico podcast. Beijos e bye. Ai, olha aí, som no caixão servindo dias memoráveis pra casais pelo mundo afora. Cara, eu não poderia ficar mais orgulhoso. Ai, eu te agradeço pra caralho, você e teu namorado, pela maratona e pelas palavras gentis que você deixou. No fim, esse episódio atrasou, você conseguiu fazer a maratona sem enjoar da minha voz de merda, entrou pro grupo do Telegram e se tornou uma amigona. Cara, eu fico feliz pra cacete com isso e por estar tendo a chance de trocar ideias contigo. Daí depois, ela comenta de novo. No episódio 49, o episódio Pessoas Invisíveis, ela nos diz: pensador, eu tenho uma regra de não comentar antes de estar acompanhando certinho as coisas, mas essa regra é exceção quando as coisas todas são muito boas, e o episódio 49 é foda demais. Eu escutei esse episódio quando eu estava na rua esperando uma amiga e tentaram me prestar socorro umas 5 vezes só por eu estar em prantos na rua. Esse episódio me emocionou muito. Eu não conhecia Playing for Change e adorei, super mega apoio. Tá? Sempre que eu vejo uma pessoa agora na rua, eu paro pra ver e faço uma doação. Da última vez foi um violonista, doei 5 reais que eu tinha e balas de morango. Olha aí que gostoso. Acabei não almoçando e fiquei sem doce. Voltando ao assunto, eu chorei, eu amei, chorei horrores, mostrei pra todos, chorei mais um pouco e vou baixar tudo que for possível. E se um dia tiver uma grana sobrando, o que atualmente é difícil porque a faculdade não deixa, irei doar com muito amor e carinho. E escuta um bom tempo, estou quase te alcançando. E continue com esse programa maravilhoso que eu amo e sou mega viciado. Você é uma inspiração pra mim. Beijos e te adoro. Bye. Ai, cara, você é uma inspiração pra mim, cara. Você também é um ouvinte de inspiração, cara. Vou te falar, quando eu conheci o Playing for Change, o projeto Playing for Change, que, ouvintes, ele é o cerne do nosso episódio 49, eu também chorei pra cacete, cara. Ver aqueles vídeos daquelas pessoas que normalmente a gente nem presta atenção quando tá andando na rua e ver o talento que elas têm, cara, foi algo que maravilhoso. Então, assim, eu continuo te agradecendo pelo feedback, cara, que bom que você gostou do episódio do Playing for Change. Eu acho o movimento algo espetacular, uma forma, assim, de buscar e firmar a união entre culturas diversas por pessoas que ganham mal e porcamente a vida pela arte foda que fazem, e nenhum We Are The World jamais conseguiu unir pessoas pela música do jeito que o Playing for Change faz, cara. Obrigado mesmo por esse comentário ultra emocionante de ler, cara. Continua apoiando, ajudando músicos de rua, eu também faço isso sempre que dá, cara. Um grande beijo pra você e pro teu namorado por ter apresentado meus casts sem talento, cara, e seja sempre essa amigona fodaça, cara. Beijão. Último comentário de Helena Bittineri, lá pelo Twitter, que escreveu: adorei o especial, mas sinceramente não sei como um tema chifres não tem nenhuma música do Sonata Ártica. Eles mereciam risos. Helena, cara, você tem toda a razão. Sonata Ártica é praticamente um grupo de pós-doutorado de chifres e tinha todo o direito de estar aqui, cara. Abração pra você. Valeu pelo comentário. Cara, aparece sempre aqui que você quiser. Valeu. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail, nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site, espalhados por ali. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e eu ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, deixem os comentários lá, colaborem no Padrim, entrem em nosso grupo do Telegram, comprem nossas canecas, ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e os chifres coletivos da humanidade, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte desse nosso hospício cultural. Procurem saber mais de Barefoot McCoy se gostaram. Os links estão todos aí no post para vocês continuarem celebrando esse folk, rock, blues tão alegre, pé na terra e sem fimose que ele faz. Principalmente sem fimose. Quer dizer, julgo eu, nunca vi o Bear McCoy pelado. E no mais, como sempre, continue ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos com a faixa Riddles on My Heart, mas ainda há tanto mais para ouvir nesse álbum tão foda. Corram lá para ouvir. Abraço a todos e fui! With a child's eyes, always asking why. Caught up in a world that's so black and white. But when the men get quiet, you can hear them crying. And if the blackbird sings in the night, and the white dove sings in the day, can we meet in the middle on a sunny shade of gray? Not too close to the light, but maybe getting far from the dark. It's a pretty crazy life with all these riddles on my heart. Always drawing lines, looking for a fight. Never taking time to see another side. If you close your eyes, you can hear them crying. And if the blackbird sings in the night, and the white dove sings in the day, can we meet in the middle on a sunny shade of gray? Not too close to the light, but maybe getting far from the dark. It's a pretty crazy life with all these riddles on my heart. And the hearts are hard, shut and closed and barred. Is it time that we all head back to the start? It's so cut and dry, it's so wrong or right. Never even try to set aside the pride. But when the world is silent, you can hear them crying. And if the blackbird sings in the night, and the white dove sings in the day, can we meet in the middle on a sunny shade of gray? Not too close to the light, but maybe getting far from the dark. It's a pretty crazy life with all these riddles on my heart. It's a pretty crazy life with all these riddles on my heart. Nós podemos ir pra casa.